da vida, as vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Acaso mágoas triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos dizes quantas são recebidas da divina mão. Hoje vê surpreso quanto Deus já fez. Quando vire os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Hoje vê surpreso quanto Deus já fez.